curiosamente observado por ninguém, que ouço ecoar por entre murmúrios de palavras distorcidas. Seres revestidos por armaduras de vida, peles lisas e de touro pintado, rostos enganadores daquilo que pensam, mentes podres e de nada cheias, e de nada cheias. Inertes de entidade incapaz, estes elmos cadavéricos choram, procuram no nada a paz e apenas o ódio encontram. Rogo para mudar o pesadelo, quero encontrar um algures com lugar e o ninguém que seja alguém. E mentes sãs, e rostos, e vida, e vida. Rogo, e rogo na esperança de escutarem esta prece. Inertes de atividade capaz, estes elmos cadavéricos choram, procuram no nada a paz e apenas o ódio encontram. Rogo, e rogo na esperança de escutarem esta prece. Estes elmos cadavéricos choram, procuram no nada a paz e apenas o ódio encontram.